1075, decolando de 27, chame o controle 1-2-0-8-9-8. Oi. 1208, chame 075. Chame 251, na escuta. Por favor, chame 075, passando 1400 pés, solicita visual ADB. Chame 07, tem contato na dada de decolagem. Após 2010, está autorizado o voo com laser, superlívio 3-0. Direto laser para nível 3-0, chama 075. Eu sei que foi bravo, bom dia, frequência livre. Alterna 125 decimal 1. Falando 235, alterna 251, no chame 075, bom dia. 349, autorizado, estiver disponível até a taxa. Para o táxi, está alternando com o FINS, tem 3 horas e 20 de autonomia, 150 a bordo. 349, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista na zero, via Pátio na Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste na 08. Ok, está autorizado Pátio Uno Índia, 618, chamava, 1349. Channel Radio 51, controle de visual, vou ainda vou levando a retaguarda, no Sul Shantax. Pode voar, isso é fácil. Na firma, após o voo, ainda vou autorizar, deixa eu ver o funcionamento. Este 49 autorizado, alinhado e decola pistão zero, vento fraco. Aí decola com a 349. Lua 349, decolada espada 3, está em controle, linha 20, desce na 8. 208, vou 3 com a palavra, obrigado, nós. Controle Salvador, bom dia, Lua 349. Lua 349, contato radar na Colai, após o 17 da prejudicada, direto Lua, super linha 380. Entendeu, ponto de violino, confirme. Afirmo, como 349, após 2010 está autorizado o Aleida, suba para a linha 380. Ok, para o 380, já curvado para o violino, 349, muito obrigado já. Afirmo. Ela é 251, autorizado, tá? até o ponto de espera da pista na 0 via Tati 1 no Taxi Índia. No ponto de espera, rapaz, pronto. Ajuste na 08. Tati Índia, ponto de espera na 08, pô. É 251, decolar 948, chame o controle. 20-18. 208, boa. Alô, bom dia, chame 6251. Chame 6251, bom dia. Contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantendo o voo 360. São Bruno 360, bom dia. Vá direto Leda pro 6251. Autorizado Leda, chamei 6251. Obrigado. 1349, chama centro de Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 1, 2, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 9, 9, 9. Uhum. Salão 1251, no chão do centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 235, decimal 1, graça boa. Delta 317, na informação Índia, logo passa no... Salvador, Rupias 317. Salvador, bom dia, Hotel 317. 317, bom dia, prossiga. Bom dia, estou em contato com o Sol, está no portão 994. Ok, está autorizado, Guarulhos, nível 300, Piantas, no 0, acertar o Baté, a decolagem da 1-0, saída São Luano, transição Módiva. O controle 120.8, transponde 5456. Autorizado, Guarulhos 300, controle 1-0, salva terra, cola 10, salvo 1, módulo, acela 5456, controle 120.8. É, chama para o pushback assinamento, está 317 anos. Contará 317 anos. Bom dia, chega até POF, desça para 4.700, restrições, ajuste 1.0 no 8. 4.000 no 0 no 8, qual é o apelo? Autorizar direto pelo, com 9776. Direto pelo, 4.000 no 0 no 8. Estacionamento 3, não fechou. 3, não fechou, está autorizado e chama o táxi. Controle Salvador, um bom dia, Xanair 6225, nível 180, passando ponte no momento para o Odir Ponte. Xanair 6225, contato radar, passa posição Conde, voo Bonf, para interceptar a chegada Bonf. Reporte para a descida, ajuste 9018. Gente, reporte está para a descida, 6285. para descer. Chamei 6225, desce agora o nível de voo 080. Ajuste no 098. 080, meu Deus. Chamei 6225, número 2, aproximação, reduza para 2309. Reduzindo 2309, 6225. Teste 3171, 152 a bordo, 0-1, 4 horas e 10. Teste 3171, Lê, TAC e o Pátio, Índia, Xanga, ponto espera da mulher para agora. Pátio, Índia, ponto espera para lá. Sol 9776, deixa para 2, eu peço, permanece ajuste no 0 no 8, autorizado o final do procedimento EDS X-Ray. Oficial no 0, eu peço civilizado. Sistema 2000, está autorizado X-Ray da 10, 1018, Formaral 776. Chanel 6225, autorizado para o nível de voo 060. Autorizado nível de voo 060, 625. Quatro para a próxima, vamos fechar. Autorizado decolado 10, 3171. O vento é 290 graus, 1 nó. Chanel 6225, autorizado de descer para 4.000 pés. 4.000 metros. Decolada 22, chame o controle 20, decimal 8. 08, pode entrar. Senhor da Chinema 225, confirma equipamento à frente. Passo que o processo na aproximação 11 horas, 10 milhas, passando 2.700 pés, um banho de 737-800 com 200 de grande speed. Situação São Paulo Congonhas, informação Índia, posição 01. Eu vou 9055, autorizado Congonhas 380 e a roda do plano, depois o 0 inicialmente, decola da 10, saída Savona, transição ótima. Controle 120.8, transponder 5462. Apolo 1, 3802, alto ponto de voo, primeira energia 3110. De volta 90, atenção 1, atenção ótima. Controle 208, atenção 5462, é o voo 9055. Correto, voo 9055, chama o pushback acionamento. Muito amarelo. Está firme. Atlético 9500, chama atenção, a tua frequência 118, atenção 95. 95, obrigado, senhorita. Pouso. Xanel 6225, desça para 2000 pés, ajuste 9098, autorizado final do procedimento IAE 78, opção 90, já estabilizado. Sentimento para 2000, autorizado a X-Ray, já pode estabilizar o senhor 2000. 3171, irá manter a prova 270 por quantas milhas? Já está com a esquerda, outra 3171. 3171, autoridade direto líder. Fernando Lira, 3171. Chanel 6225, recusa para 1809.